Yandé kunyaita kaasui, yandé mukatusawa iwisui. Luz da vela brilha à noite, a minha fé alumia, para a corrente de cura acontecer. É reza, é pena, maracá, banho de cheiro, bem cabocla no terreiro, bem ligeiro, bem cura, banho de cheiro, bem cabocla rezadeira, é ensinança popular. É magé, é mulher, vem ensina com tuas feituras, desse puxiru de cura, dom de amar e curar, acalanto no olhar, o sorriso de calar, traz a paz e alegria. Parteira, herbeira, benzedeira, cantadeira, juremeira, vem magé, vem minha cajila que chama alegria, vou te conquistar. Luz da vela brilha à noite, a minha fé alumia, para a corrente de cura acontecer. É reza, é pena, maracá, banho de cheiro, vem cabocla no terreiro, vem ligeiro, vem curar, banho de cheiro, vem cabocla rezadeira, é ensinança popular, é magé, é mulher, vem ensinar com tuas feituras, nesse puxirum de cura, dom de amar e curar, acalanto no olhar, o sorriso de calar, traz a paz e alegria. Parteira, herdeira, benzedeira, cantadeira, juremeira, vem magé, vem cura. Com a minha cajila que chama alegria, eu vou te conquistar. Banho de cheiro, vem cabocla no terreiro, vem ligeiro, vem cura. Banho de cheiro, vem cabocla rezadeira, é ensinança popular.